corrupção, a impunidade, os maus exemplos, brother, dos politiqueiros de merda, sacou? Dos ricos opressores, mano, daqueles que se dizem classe merda, mano. Isso é letal pra nossa formação. Oração pra Deus já não serve de conforto pra mãe que já nem chora vendo mais um filho morto. Descaso pertinente nas ruas diariamente. Menor infrator carente enterrar um outro indigente. Favela chove sangue, congresso chove pizza. Turismo na Europa é com grana sindicalista. Tratamento humilhante gerou ibope na tela. Catar dinheiro esgoto ganha aplausos do Vilhena. Artes cênicas promove artista com a nossa dor. Cadeira elétrica pra todos, congressista opressor. Jogo duro é conseguir escapar ileso da polícia, que ganha honra ao mérito quando cola a perícia. Cada verso escrito, cada palavra dita, de 10 que tá no crime, um ainda sai com vida. Favela Bagdá, campo de extermínio vinga. Sem cobertor no inverno, aquece o corpo com a pinga. Sorriso desdentado é consequência da dieta, feita à base de cana, sem comida na panela. Carteira de trabalho assinada perdeu valor, pra quem é aposentado e ainda mora de favor. Solta essa porra, creu, adolescente pira. As puta fruta tão na mídia e sua filha virou vadia. Teatro que é montado sem atores, dramaturgos. Trouxeram resultados, nossas famílias em luto. Você ser achatado de cima para baixo, ser forçado a ter que ter o dinheiro, a ter que ter o trampo. E os caras que te força, tá ligado, velho? A ter tudo isso, te coíbe, te atalia, brother, te machuca. Te dando como alternativa os guetos de Varsóvia. Tantas vezes me choquei nas favelas que entrei. Miserável foi o termo pro governo que eu dei. Orei, observei, não me adequei e contestei. Descaso deplorável, arruinado, pensei. Nas caras enrugadas de cada favelado. Nas quebradas amadas que Deus tem abençoado. A simplicidade de cada Dona Maria, que na necessidade ainda demonstra alegria. Seu José vive no bar entre o bilhar e o sinar. Envelheceu, nem percebeu que se esqueceu do próprio lar. O craque no ataque é só golaço por aqui, mas tá longe dos gramados do Estrelato de Madrid. O torcedor é fanático, no estádio é bem-vindo. O matador é lunático, entra em campo de cachimbo. Fim das drogas, você roga, não se iluda, pense alto. Entorpecente traficado, enriquece o planalto. Favelas deflagradas no meio da madrugada. Chacina programada, quadrada que te mata. É cultura, tá na mira, de quebrada vem de farda. Nem pergunta, atira, se é cada um por si na guerra. Cinco sem problema algum, sou voluntário, não otário, tipo Charlie Sheen em Platoon. Armado de indignação pra revolução mental, munição de informação, tá montado o arsenal. E olhe, vocês estão se dando mal. Nós já descobrimos qual é a causa do nosso problema, não os efeitos que você nos faz combater como caldos. Nós sabemos que não são as drogas, nós sabemos que não é o crime, nós sabemos que não são as pessoas de dentro da comunidade, nós sabemos que são as politicagens. Te dá revolta, né? Puta que pariu. Mas não desligou a TV, nem aqueceu quem tinha frio. Vivi nos condomínios, não se sente seguro. Deprimente, lamentável, depende de nós pra tudo. Minha crítica é estatística 100% aprovada. A gangorra da vida, 500 anos tá quebrada. Sua censura não evita que haja rebelião. Minha postura é política, livre de repressão. Alistamento obrigatório, me privam o livre-arbítrio. Eu tiro o seu sono enquanto sou alarme crítico. Livros na estante impediram minha demência. Militância fortalece, somos nós a resistência. Imponível o seu ato, definível o seu posto. Incrível que de fato o combustível do seu jato é abastecido e pago pelo din do meu imposto. Meu dinheiro trabalhado banca sua regalia. Seu cruzeiro em alto mar ao lado da sua vadia. Longe da periferia, próximo ao cais do porto. Aqui vira barraco que ancora rato morto. Do que pra comer te rouba, metralha sua escolta. Confesso que aplaudo certos atos de revolta. Porém o meu escudo é meu estudo. Tô de livre, engatilhado, favelado, educado. Pra você inaceitável, é lamentável. E a gente? E a gente tem como alternativa, brother, matar, roubar e destruir, traficar, se prostituir. Mas esse tempo de maldade já acabou. Porque homens como eu têm ciência e nós estamos nos organizando pra reivindicarmos pacificamente, sermos violentamente pacíficos e resistir pacificamente, se instrumentar. camaradas do gueto, é os pequenos burgueses que não tem nada e tá ligado e tem mania de grandeza, se tocar, cola de mesmo, que a gente quer um mundo melhor, mas instrumentalizado no bem.